sabedoria, poesia, melodia, rimas, sabedorrimas. Muito mais que poesia, sabedoria, muito mais que a melodia, a pura rima, muito mais com todo o gás, eu vou atrás do quê? Do quê? Sabedorrimas. Muito mais que a poesia, sabedoria, muito mais que a melodia, a pura rima, muito mais com todo o gás, eu vou atrás do quê? Do quê? Sabedorrimas. Não é só rascunho feito com papel e tinta, não é palavra harmoniosa, literária, poesia, melodia, não é só nota de forma sucessiva. Minha rima não é apenas semelhança de sílabas, vai além do consciente de inteligência, não confunda com a simples formação acadêmica. Não é só prudência racional, nível moral, que produz pensamento intelectual. É enxergar o que passa o grafite, é sentir a emoção de que há por trás de um beat. É saber que a rima não se resume em rap. É saber que a vida nos versos de quem escreve. É ver motivação, a correria do moleque, pra aprender o encanto de dominar o squash. Racional, se for parar pra pensar, é acreditar naquilo que não pode concretizar. Muito mais que poesia, sabedoria, muito mais que a melodia, a pura rima, muito mais com todo o gás, eu vou atrás do quê? Do quê? Sabedoria. Muito mais que poesia, sabedoria, muito mais que a melodia, a pura rima, muito mais com todo o gás, eu vou atrás do quê? Do quê? Se é pra pensar eu penso, se é pra falar eu falo. Só consigo engolir depois de ter mastigado. Não é qualquer assunto que dá pra digerir. Tem que edificar a alma e o espírito evoluir. Não adianta vim com vãs filosofias que dizem conteúdo de grande sabedoria. Se até Shakespeare conseguiu entender que os pensamentos vão além do que os olhos podem ver, então por quê? Se baseia em sua retina, feche os olhos da inteligência e abra da sabedoria. Inteligência Deus fez pra todos, sabedoria com certeza foi pra poucos. E eu sei que nesses poucos tamo aí nós incluindo. Porque no meio de ficar calado só ouvindo é dar comida na boca do monstro do egoísmo. Se alimenta e cresce no meio de tudo isso. Muito mais que poesia, sabedoria, muito mais que a melodia, a pura rima, muito mais com todo o gás, eu vou atrás do quê? Do quê? Sabedoria. Muito mais que poesia, sabedoria, muito mais que a melodia, a pura rima, muito mais com todo o gás, eu vou atrás do quê? Do quê? Sabedoria. Pessoa antes de coisa, família antes de amigo, bíblia de opinião antes de tudo, isso é Cristo. Disso ouvi falar quando era pequeno, só não entendo porque esquece quando a gente tá crescendo. Vou além de uma questão do Enem, devolução, homens sabem a formação Big Bang. O homem já não é parte da criação, e o verbo do princípio passado por explosão. Evolução, vou te falar o que eu sei, é um simples carpinteiro virar o rei dos reis. Acreditar no sonho, não parar, correr atrás, é seguir em frente sem olhar para trás. Não procure apenas o encanto da poesia, abra seus ouvidos, escute além da melodia. Faça dos seus versos a vida pura em rima, e queira muito mais, irmão, sabedor rimas.